¿Y si un demonio te dijese que esta vida, la forma como vive y vivió en el pasado, você teria de vivê-la de novo, porém inúmeras vezes mais, e não haverá nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa minúscula ou grandiosa retornaria para você mesmo. A mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes. Caminho oblíquo, postal menino, não mímico. Ceticismo nesse jogo cênico, cínico. Como leões rugindo, tudo que cê tá fugindo. Não entra no jogo se não quiser ser escolhido. O que cultivo é minha eterna responsabilidade. Metas a cumprir pela metade, não vira. Eu não posso ser vítima das minhas vontades. Autoconhecimento, ausência de saídas. Lágrimas corroem planos sólidos. Táticas destroem manos pródigos. Onde as máquinas constroem tantos códigos. Práticas compõem cantos mórbidos. Fazendo cada rima como fosse a última. Ainda não recebi minha cópia do roteiro. Nego, a incerteza é o que me conduz. Mas quando a música acabar, pode apagar a luz. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolhe.